Muito bem, estamos começando mais um Super Controle. Agarre-se os controles, Frajola. Tá na mão. Aqui é o Frajola e eu tenho um amigo meu que ele, um momento que marcou muito dele foi quando ele pegou o controle do 64 na mão e pensou altas coisas. Vontade já do Frajola com o controle do 64 e aquele de banana que saiu com o Donkey Kong, né? E aí, e o bonzinho, altas coisas. Aqui é o Lanzoni, Wins, Flowers, Victory. Ou não, vocês saberão assim. Aqui é o Julie e o Chrono More. Podre, contou spoiler! Jogou novo? Aqui o Six e Zelda, né? Zelda. Eu sou o Fuca e tenho uma pegadinha pra cagar, Julie. Tá limpa a tua mão, Julie? Tá. Então pega na minha e balança. Já vi, o vídeo está no post. Pois bem, Matheus, qual é o assunto de hoje? Momentos marcantes, cicatrizes e curas, né? Dos games, né? Histórias pra contar pros netos. Isso aí. Três momentos que te deixam no status confused. Mas depois. Primeiro o quê? Dança dos e-mails! Então vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários e recados. Do Super Controle Podcast. Não? Downloading. Me enganei quase, hein? Achei que eu tava aqui no ArcCast. Poucos recados, né? A gente já gravou a E3 pré-E3 videocast. Sim, em breve estará online. Antes do dia 15, espero eu. Isso, não, sim, vai estar. A gente gravou e não falamos de Mortal, só porque saiu hoje o lance do Mortal, né, cara? Triste. Explosão de mentes, assim. Tá louco, muito foda. Terão comentários de última hora no videocast. Espero eu, né? Então, pra acompanhar a E3, fechou meio, né? Já falamos, meninas. Isso, pode acompanhar pelo meu Twitter também, que eu vou estar acompanhando, é claro, só uma, cobrindo só uma produtora. Qual será? Nintendo! Eu queria acompanhar a Sony, Xbox e Nintendo também, mas não vou conseguir, vou estar trabalhando. A Nintendo é que tem horário melhor, que é 1 da tarde. Mas enfim, estaremos aí no Twitter e ficha o meio do direto, ouça. E depois, né, a gente vai gravar um cast domingo, depois da feira, pra quinta-feira da semana seguinte, já tá no ar, E3 podcast, geralzão assim com galera, vamos ver se dá certo, né, mas acho que sim, tranquilo. Vamos, né, ver se a E3 vai ser full of maximum power ou less of minimum power. É overnight 1000, né, vamos ver. Olha, hein, a aposta do Super Controle é sem meio termo. É muito boa, é muito ruim, hein? Anotem aí e cobrem depois. Sempre acertamos. É, então já spoiler, né? Próxima cast é 13. Vai ter um só, tá? Geralzão. Não vai ser tipo 5, 10, 12. É. É pra tá quentinho, né? Saiu do forno e isso aí, cara. Ah, a campanha do Gugão. Tem que falar, né? Japão campeão da Copa do Mundo. Então a campanha Japão. Eu falei no cast. Eu, nas últimas Copas, não torci pro Brasil. O Brasil já ganhou demais. Acho demais. Já tem Geise Arruda, o Brasil. Já tem mulher melancia, não precisa mais a Copa. Japão, Nippon, toda força com vocês. Vamos torcer para o Japão Super Controles. Eles nos dão alegria, nos dão ótimos jogos, nos dão ótimas histórias, nos dão as lágrimas, né, Frajola? Time do Kojima, hein? Vamos torcer para o Japão, que é o mínimo que ele merece por deixar nossas vidas mais felizes fazendo videogames. Campanha Japão campeão. Aê! Então tá, vamos lá, leitura de e-mail. Primeiro e-mail, então. Então, Marvox, 27 anos de São Paulo, SCP. Luiz, o PSX foi poderoso porque abriu portas para centenas de empresas fazer seus jogos para todos os tipos. Como eu falei, né, ele era abrir as pernas para todo mundo. Quem tinha um PSX era descolado. Quem tinha o 64 era o garoto tímido. A Sony aprendeu com um não da Nintendo a fazer o sucesso que o Super Nintendo fez e começou a lançar um jogo atrás do outro. Um amigo da época tinha o PSX, mas quando viu meu Nintendo 64 com Mario 64, vinha na minha casa só para jogar Mario. Isso é clássico. Mas enfim, quem acompanhou o aparecimento desses videogames de 32 bits, sabe que na época todo mundo tinha o PSX. Agora, driver eu acho o máximo, o primeiro, mas convenhamos, o driver 1 para PC, destrói a versão de PSX. Confirma? Confirma. Certo. Tinha luzes, sombras e visual renderizado. Olha aí, hein? Opa! Coisas que no PSX, os serilhados eram gritantes. Só sinto falta de um jogo que rezo pra ser pra PC ou refazer a série. Dino Crisis. Pera. Opa. Dino Crisis tem pra PC, meu amigo. Sim. Ou 1 ou 2. Tinha uma revista demo, CDs demo, jogos demo pra PC tinha Dino Crisis. Ele não quer, daí ele pede pra refazer a série, né? Fala aí com a Capcom, né? Ei, Marvox, não somos a Capcom. Exato. Manda e-mail. Alô, Capcom, Dino Crisis. Olha a última frase dele. Eu jogava PSX no PC, emulador Blim. O auge da pirataria, ele disse. É verdade, cara. Porque o Blim era pago. Detalhe, funcionava mal. Tá louco, cara. Tinha, tipo, 50 jogos que funcionavam. Não era todos, assim. Mas Metal Gear funcionava, eu lembro. Funcionava Metal Gear, Gran Turismo e Tekken 3. É, bizarro. Próximo e-mail, Alex Alves, 18 anos, Porto Alegre. Faz tempo que você não mandava e-mail. Tenho 18 anos, mas o Play 1 não foi meu primeiro videogame, como o Sigs disse. Tipo, que eu falei do Avo, lembra? Que 18 anos, primeiro videogame, PlayStation. Sim, sim. Mas mesmo assim, me senti um leite com pera, quando percebi que não conhecia nenhum console 32 bits que não fosse o Play 1. Como assim, né, cara? Como assim? Né? Mesmo assim, gostaria de compartilhar uma das épocas mais nostálgicas da minha vida de gamer viciado. Foi onde eu joguei alguns dos melhores RPGs da minha vida. Final Fantasy, Musashi e Chrono Cross. E muitos outros jogos, como Crash, que eu achava que era o mascote, porque na revista que eu tinha no Final Fantasy 9 era só ele que aparecia na capa. Mas como a gente falou, ele era o mascote, né? Era tentativa. É, depois fail, né? World 9, Wild 9. Tu lembra de Wild 9? Duke Nukem e alguns dos melhores jogos de luta. Marvel, Capcom e KOF 98. É isso, chapas. O cara manja muito, porque tudo que ele falou ali eu tinha. Então é isso aí, né? Ele manda um abraço e até a próxima. Bom, muito obrigado, né, pelo e-mail. E temos vários comentários, né, de coisas que a gente esqueceu, né, da Mask, sei lá, né. Que aí eu não vou ler tudo, ele fala ali que... Fala sobre o Castlevania, que a gente falou que o de Saturno era muito melhor que o do PSX, né, mas ele dá uma... um combo breaker. Não é, cara, a gente disse que o Saturno era melhor que o PlayStation X do Castlevania. A versão do Castlevania era melhor que o do... Não, eu também não falei, eu falei, acho que é do Amiga 32, que era boa, não sei o quê. Não, nós falamos isso aí também, mas nós falamos que a versão do Symphony of the Night de Saturno era muito melhor que a PSX, eu lembro. Ele fala aqui que dois jogos que não saíram para Saturno, né, que iam sair, que era o Resident Evil 2 e o Street Fighter 03. Lembro das cartas na Gamer, já são games das pessoas desesperadas, perguntando quando os jogos iam sair. Cara, que eu saiba, não saiu nenhum dos dois, sabe? Calma, Street Fighter Alpha 03 tem. Sim, mas... Porque eu tenho. O Resident Evil 2 não saiu, não, cara. Não saiu porque era ilimitado a capacidade. E o último jogo do Japão, eu sei que foi do Sanshiro, tá? Ele fala aqui também de um outro acessório, né, do PlayStation, que o nome é Net e a Rosie. E a Rosé. Não, ele era um negócio meio que era pros programadores. É pro desenvolvedor, né? Pra galera desenvolver jogos, né? E teve vários componentes do PSX que o pessoal comentou aí, até o Rodrigo, né? Falou daquele de assistir vídeos e tal. É, que rodava VCD no Play e tal. O pessoal complementando aí, tem até o link aí, né? Na história do VCD Card também, que ele falou. O pessoal que não acompanha pelo site, vá nos comentários do site, que o pessoal, eles só adicionam ao nosso. Sim, é isso aí, que a gente quer sempre, né? Esquece também, adicionem comentários, coisas aí, sempre no post, que a gente tá sempre de olho, certo? Sim. Isso que é sobre consoles e jogos, a gente não vai falar tudo nunca, né, cara? Cara, vocês sabem, se a gente falasse tudo, vocês iam pegar no sono, não vem dizer que não. É verdade, então a gente fala mais a nossa opinião por cima, né? Isso, e às vezes algumas coisas são cortadas com a edição, mas... É, a gente talvez cita e corta, então, mas é isso aí, né? Que graça teria se a gente pegava tudo na internet e ficava falando. Wikipedia, ouvi falar. É, a gente pega, né, algumas coisas da internet e a gente fala a nossa opinião, né? A gente fala por cima. Conhecimento e opinião nossa. Pois é, é isso aí que você trata, né? O super controle. Já que temos o mestre ancião aqui, Frajola, que teve todos. Então, último recado, por favor. Frajola, esse aqui, vai ler. A gente teve. Esse chegou de última hora, hein? É, por favor, leia. Do Thiago Musashi Trindade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Frajola, eu vou deixar pra você. Né? Tá bom. Estamos nesse e-mail, fora da época, apenas pra dizer ontem que sonhei com o Frajola. Comigo! No sonho, eu e o Frajola estávamos pegando as gatinhas em alguma cidade interior de São Paulo, quando ouvimos o pai dela conversando com os filhos sobre o que faria conosco. Opa. Resumindo, a parte que lembro, o Frajola contou a história de que a família dele tinha matado o... Badam Palhares! Badam Palhares, matado... E os vilões do sonho se assustaram porque Badam tinha matado o PC Farias. No meu sonho, Deus, claro. Do céu! Que é isso em sonho mesmo, né? Inconsciente e bizarro. O que o PC faria? Frajola, como tu se sente estando no sonho dos ouvintes? Sei lá, é estranho, né? Se fosse garotas ouvintes, né? Não, no caso, tá valendo tudo, né? E, né, não podemos deixar, né? Nós não temos um Slave Roboto. A gente pode falar do Wellington, né, cara? Tom Araújo, né? O McGaren. Ele puxou um saco demais pro Saturno. Nossa. O e-mail ficou grande, cara. Ficou um belo e-mail. Bah, muito foda. Só que a gente não vai ler porque ficou huge, né? E a gente tem que citar. Eu só lembro que ele falou que tá no lado direito do coração dele o Saturno. Não, mas faz parte, cara. A gente tem o link do blog dele e a gente vai postar do McGaren, então por favor leiam. Isso aí. Então é isso aí, né? Vamos voltar ao cast de momento. Porque Dia dos Namorados, momentos, né? Até os momentos. Até. Então esse cast vai ser sobre os momentos marcantes dos games. Nossos momentos jogos marcantes, acontecimentos marcantes dos jogos. Ou tristes, nunca se sabe, né? Tá. Marcantes, são marcantes. Marcantes, né? Sejam bons, ruins, tristes. E spoilers! Sim, cuidado com spoilers, terá o aviso. O meu aviso do microfone, atenção spoiler, buller para tal tempo, sim. Então, fiquem com o nosso momento, teremos Fuca, teremos ouvintes, convidados, participantes. Sim. Certo, né, Julio? Certo. Então, quem vai começar? Bom, então, tenho a honra de começar os momentos marcantes. Eu só vou citar momentos felizes. Que bom. É isso aí, game sempre proporciona bons momentos. É verdade. Não, temos algumas tristezas, assim, mas, bom, durante toda a minha vida, praticamente, sempre fui ao litoral com minha família. E litoral no Rio Grande do Sul é sinônimo de fliperama. Passava minhas tardes gastando dinheiro, início do Plano Real. Itamar, um beijo. muitos jogos divertidos, muitos jogos emocionantes. Até que o dia que eu vi o jogo que mais emocionou no fliperama até hoje, que foi Street Fighter Zero. Street Fighter Zero. Opa! Era o Zero 1, Street Fighter, saca? O seu Zero. Era o Alpha? Não, na máquina, a primeira máquina que eu joguei não era o Alpha, era o Zero, que é o nome no Japão, pra quem não sabe, né? Então, eu vi aqueles gráficos, aquele desenho, fila, assim, tipo, o pessoal se estapeava pra poder jogar o Street Fighter Zero, e tinha o Akuma, nunca tinha visto o Akuma, velho. Ah. Muito foda, saca? Primeira vez que o Akuma era selecionável, né? Ele era secreto, tu tinha que colocar um pouquinho pro canto, assim, tipo, era mas canto. Não era um... Mas nossa, dava pra pegar, dava pra pegar no jogo, dava pra pegar, sabe? E todo mundo só jogava e dizia assim, meu Deus, é o Ryu mais foda, é o Ryu mais foda, sabe? Muita emoção, guardo esse momento com muito carinho no meu coração, até hoje, sabe? Primeira vez que eu vi gráficos tão fodas num jogo de luta 2D quanto Street Fighter Zero ou Alpha, pra quem conhece como Alpha, né? De olho ano desse jogo aí. É, o ano é... É, 95 ou 96. Enfim... Ele tem uma linha de tempo, né, Street Fighter? É, ele tem bem focado, assim, os acontecimentos. O enredo é melhor trabalhado. É, ele tem um enredo cronológico. É, a tela de seleção é mais bem trabalhada, assim, não é só um monte de caras. O legal é quando tu pegava, por exemplo, o Ryu e tu perdia, e daí tu ia dar continua, e se tu continuasse com outro, ia ter outros personagens pra te matar. Sim, tinha que ter outros. Talvez tu tinha lutado já contra a Chun-Li, o Ryu luta contra a Chun-Li, já tá... Pergunta, já aparecia o famoso Nash Charlie nesse sim, jogo? Sim. Amigo do Gaio? Sim. Era o Ryu, o Ken, a Rose. A Rose, o Charlie. Eram poucos. O Birdie. O Adon. O Birdie. O Sagat. A Sodom, Chun-Li. Sodom. E o Dan e o Gouki. É. Sim. Pior que ela... Tem o Bison. O Bison, ele é secreto. É ele, o Dan e o Gouki. É os três secretos. Tenho certeza. Não, mas o último cara é o... Pro Ryu é o Sagat. Ah. Não, mas pra cada um é pro o Ken, chefão. Pro Ken é o último chefão. É o Ryu. Isso. Pra Rose é o Bison. Pro Akuma é o Bison. Pro Dan é o Sagat. O Gen também não tá? O Gen. Acho que esse aí só no 2. Tamo dando o balão aqui, ó. Balão. Bago. Chutando bago pra cima aqui. Mas enfim. Quem mais tá certo sou eu que tô quieto aqui. Não falo feio. É. Não. Porque não cheguei a jogar. Não, pior que não, eu não joguei o Zero. A palavra que eu queria falar é que o jogo é mais épico. Sim, é cronológico, isso, né? Isso, é mais épico, assim, é um acontecimento o jogo, não é só uns lutadores jogados aí, sabe? Ah, sim. Se tornando e assim, tipo... Tinha até a historinha no meio, né? Tinha. Conversa. E tinha, esse jogo teve lançamento no Brasil, tanto que se tu baixar ROM e tiver as opções pra escolher... Tem brasileiro. Lá, Estados Unidos, Euro, tal, e Brasil. Não, mas é que assim, é que pro pessoal ter uma ideia da emoção, porque os jogos 2D de luta que todo mundo jogava, tipo, era tipo o Mortal Kombat, era o Street Fighter 2. É, o Mortal 3, Street Fighter 2. O Mortal 2. 3. A não ser o Killer na até época. Até os KOF, assim, sabe? Mas tipo, é que ele é muito bonito o jogo. Ele é desenhado. Muito bonito. Os cenários eram bem trabalhados. É, ele é muito anime, é muito fudido. A arte dele é soberba. É uma arte soberba, porque tudo combina, o cenário, com os personagens. É uma delícia. Até a barra de vida tem a... Lembra a fase do Sagat, que era dos pés da estátua? Sim. Ah, muito bonito. Que era no outro lado de onde era o cenário deles, Fighter 2. Sabe? Isso. Até que eu lembro de um cenário que eu acho muito tri, mesmo, assim, que é o cenário do Charlie e do Ken também. Que é no meio da cidade, eles estão lutando com a tua galera vendo. Sim, isso. Eu sempre imaginava... É o clássico Street Fighter. Isso, esse, Street, né? Fighter, se alguém lutar na rua... Da abertura dos dois. É muito tri. Tinha o cenário... O cenário do Bird, cara, num banheiro público. Isso, muito no banheiro de um pub. Num pub, era. Que ele é inglês. No Joy, no Joy. E tinha o cara mijando. Lembra que o cara mijando, ele ficava dando umas ondinhas. Não, é muito a fuder. E a pergunta que eu não quero calar: em qual Street Fighter será selecionável os dois personagens da entrada do Street Fighter 2? Porque eles só estão lá e nem quem é aqueles caras, né? Quem são aqueles caras? Por é favor. É o Code, hein? O Code. Já me falaram que um deles é o Code, o outro não sei. E ele leva um soco na boca. Não é o soco, é pimba, já apanhaste. Pimba japonês. É verdade. Aleixo, o link está no post. Agora o meu próximo momento tem um oferecimento Todd, né? Então, porque é leite com pera esse momento. E ovo maltine! E já pros jogos de luta, como você sabe, eu sou o paladino do Baby Betinho do Super Controle. Fica a dica pra quem lembra. Lord Matias! Marvox, um abraço. Ele vai lembrar certo. Vou citar meus momentos, eu já vou dar um spoiler, tem dois jogos de lutas. Eu vou citar o mais leite com pera. 98, Zidane, Copa da França, Zidane, rolando. Zidane antes do final 9, bombando na Copa. Tinha passado a era pós-flipper, que vocês ouviram no cast passado, repassado, no caso. Tinha aí o meu primo Evandro, que estava naquele cast. E aí, essa era a era dos videogames na locadora. E nós ia lá jogar Play 64 e Super NES. Pra jogar com a galera. Eis que tinha um lançamento em mãos do Valdinei no Buematsu. Que era Mortal Kombat 4. Eu, Evandro e amigos, e Ciadaços em Mortal 2 e 3 e Ultimate. Vamos ver como é que é o Mortal 4. Víamos revistas, víamos comerciais, víamos tudo. Queríamos ver 3D, cenários, fatalities brutais, lutas, armas brutais. Botamos aquele jogo no Play 1, pagamos a hora, é claro. Sentamos eu e Evandro, com toda a gurizadinha ao redor. Jerônimo Deus estava lá observando, ouvindo as preces. Primeiro Mortal Kombat novo. Que personagem vocês pegariam? Liu Kang, né? Scorpion. Jarek. Sub-Zero. Fuka é dos meus. Sub-Zero. E eu peguei o Reptile, que ele era meio de cobra, assim. Achei muito massa o design dele. Ele era o cobra. Aí pegamos lá, eu peguei o Reptile, né? Ninguém sabia nenhum golpe, nada. E Evandro pegou o Sub-Zero. Estávamos jogando e tal. Achamos demais. No final. E aí eu lembrei. Evandro, vi na revista que tem um movimento novo. O Bone Breaker. Que você faz segurando o mesmo movimento que eu agarrão, que é com soco fraco, só que é com chute fraco. Vamos ver como é que é. Vamos, deixa eu fazer em ti. Tá bom. Oi. Massoterapeuta. Opa. Távamos lá, ele foi lá, pegou o meu Reptile e deu o seu Bone Breaker. Quem jogou muito sabe que o Bone Breaker do Sub-Zero é chutar o joelho de lado do personagem, fazendo a perna quebrar. É verdade. E é muito violento. E foi a primeira vez que eu vi uma coisa tão violenta num jogo, sério. E era real, porque quebrava a perna do cara, assim. E aí ele zero, pegou, chutou lá, deu aquele estouro. Eu e meu primo juntos tivemos um espasmo no joelho, assim, ó. Vocês não estão vendo, mas estou fazendo um espasmo no joelho. É, mas depois... Não, foi, sério, foi os dois juntos, assim, ó. É, e nós só se olhamos. Só faltou se dar beijo e abraçar, cara. Sabe, muito emocionante aquele jogo. Massoterapeuta. E esse foi o momento marcante. A violência nos jogos faz parte da minha vida. Mortal Kombat 4. E que jogo bom, né? Eu joguei do 64, velho. Eu também adoro. O 64 era muito ruim porque não tinha nem final o jogo. Ah, é, não tem CG e as músicas compactadas. Assim? O final era in-game. Fica a dica, final Mortal Kombat 4, link está no post. Os sinais toscos, grito de Jarek caindo, Jax arremessa. The Black Dragon died with Kano. You're the last one, Jarek. Never! Que isso? Vamos todo mundo calar a boca de versão aqui, porque a do Dreamcast, por favor. A Gold. Versão Gold. Abria bonito minha bunda. Bonito. O problema é que, eu não sei, eu lembro quando saiu o 5, muita gente preferiu o 5. Julia, inclusive, né? Deadly Alliance. Desses novos, o 4 é mais legal. Por quê? Porque os caras não têm fantasias de carnaval. Isso, é verdade. Os caras são musculosos, velho. É verdade. É isso aí. São ninjas. Eu gosto do 5 e do 6 e tal, mas o 4 ali tem todo um feeling especial pra mim. É, tem um feeling, sabe? Pra mim, o Liu Kang é magrinho, é sequinho, não é aquele troço bombado. Ó, uma coisa que eu sempre reclamo dos jogos, as evoluções, no 4 tá explícito. As roupas. Por que numa versão pra outra todo mundo usa a mesma roupa? Andy Bogard, aquela roupa tá suja, por favor, troque sua roupa, Andy Bogard. E o boné, então? É. Sim, lá a Sônia tá diferente, com o bonézinho. Reptile sim, é uma das que mais mudou. Sub-Zero voltou com a roupa velha, o Liu Kang tá com uma camisetinha, porque tá mais frio, e várias outras. Kitana tá sem a máscara. Sim. Por que não? Por que não trocar, né? Tânia habitou meu sonho. Era pra ser a Sônia amarela. Sem falar que em 97 o que a Sun Games pagou pau pra esse jogo, cara? Demais. Tu não tem noção. Eu tenho. Quando eu joguei no Play 1, cara, eu caí. Foi mas pouco tri, pegada pra baixo e run e atirar. Seria meu quarto momento marcante também em Mortal Kombat. Cabeça no chão. Lembra que tinha as cabeças no chão? Isso, usava armas também. As armas tiravam da bunda, né? O que eu mais esperei pra ver nesse Mortal 4 eram os fatalities. E não me decepcionaram, são muito fodas. E os fatalities desse cenário? Meu Deus, Meu Deus, aquele do ventilador que ele pega o cara, ele não dá um socão. Fica girando o cara e atira. Tsunami de sangue. Sub-Zero arrancando a cabeça com a coluna vertebral balançando até as... É foda. Mortal 1, cara. É foda. Sala de palmas, Mortal 4, me doendo. E pra PC, CS, Slate, Compeira, joguem, não usem desculpa de console. Mas se puderem, joguem do Dreamcast. Se puder, compre. Eu vou falar de Resident Evil. Crianças, vocês sabem, Resident Evil é um jogo que tem muitas discussões, principalmente da primeira trilogia do 1 ao 3, e depois os outros todo mundo diz, ah não, porque o 4 é ruim, ou o 4 é bom, e não sei o quê. É a nova trilogia, no caso. E não é ainda trilogia, você tem o 4 e 5, vai vir o 6 um dia. E tem um momento marcante, pra mim, no Resident Evil 3. Todo, pra mim... Continue. Para que esse, para Frajol e todos aqui... Eu. O 2 é o melhor de todos. Sim. Certo? Sim. Mas eu tenho um momento do 3 que me marcou. Lembra que no 2 o Leon e a Claire escapavam da cidade e todo mundo ficou com uma pergunta. O que aconteceu com a cidade de Raccoon City? Sim. Aí o 3 explica. Eu lembro que perto do final do jogo, quando tu encontra uma fábrica velha no Resident Evil 3... Dead Factory. Isso, Dead Factory. Ó, louco. Daí eu sei que depois de fazer um monte de puzzle, enfrentar o Nemesis a primeira vez, tu vai na cabine de comando, né, que no caso tu iria encontrar o helicóptero mais adiante. Só sim. Que, só que o meu final que eu fiz, aparecia o Nicolás dando sim. Tiro com o helicóptero. E tu tinha as duas opções, ou atirar nele ou deixar ele embora. Sim, sim, é verdade. E eis que veio o meu momento marcante. Tu pega tipo um scanner e que rastreia o míssil que vai destruir Raccoon City. Cara, tensão total. Pra mim, foi o meu primeiro momento marcante, cara. E vendo que o scanner rastreando o míssil, aí tu chega no lugar que vai enfrentar o chefão final. Silêncio total. Bah, isso aí os caras usam bem. Cara, depois citarei uma passagem que tem não, a mesma não, esquema. Não, tu para pra pensar, cara. Tu jogou um ou dois e boa parte do três naquele cenário. E tu saber que vai ser tudo destruído, devastado. E com o tempo correndo. E com o tempo correndo. Sem falar que tu imaginava, meu Deus, vai acabar a série? Ninguém imaginava que ia continuar a série. Naquela época, eu era um deus. E aquele míssil vindo, cara. E aí tu não sabia o que fazer, não tinha dica nenhuma, é que tu tinha que empurrar os geradores. E eu não sabia disso aquela primeira vez. Eu fiquei zanzando no cenário, encontrei restos de Mr. X, de Tyrant, até que o míssil atingiu a cidade e deu game over, cara. Foi meu primeiro momento marcante mesmo, porque eu adorava Resident Evil, graças a Frajola, que esse outro. E muita gente não sabia que tinha que empurrar, né? Inclusive eu e Frajola. Eu também demorei. Todo mundo se fodeu bastante. E eu deixei o míssil atingir. E eu no pânico. Puta merda, tem que fazer o que agora? Aí tu sempre clicava no míssilzinho e dizia que tinha que ativar a energia. Mas tu não sabia onde. E era só empurrar os benditos geradores. Cara. É verdade. Cara, foi o primeiro momento marcante e tenso. Sério, salva de palmas para Resident Evil 3. Bah, merece. Mais um. Já que tá todo mundo feliz, vou falar um triste. Então. Vai quebrar com o clima, né? É um dos teus três, é um triste, realmente. Resident Evil 5. Olha ali. Opa! Olha ali. Quer spoiler, Fuca? Não, olha cheguei ali. A jogar. Bom, o jogo é bom, né? E o 4 é um jogo bom. Quem não gosta, sim. Por favor, fume. Ah, é verdade, o jogo é bom, eu acho bom de jogar, sabe? É um jogo bom de jogar. Jogo bom de ação. Flui. Flui muito bem. Flui o jogo. O 5 também flui muito bem. Só que daí tu para e pensa no que o Rodrigo falou antes. O jogo tinha uma história, tinha uma mitologia em Resident Evil de, sei lá, 97, sei o jogo. Isso, 96. Ao 3, Raccoon City. Tem tudo ali, depois tocou do Verônica, tem o 4, tem aqueles jogos da EDM. Eles tiveram que apelar essa mudança pra ter um, digamos assim... Não, eu tô falando da mudança. Calma lá. Tá bom. Mudança eu até acho foda. Sim. A mudança de jogabilidade, sabe? Eu acho muito melhor. Sim, claro. Tu vai falar do Spencer, né? Não, que Spencer, cara? Eu vou falar do final do jogo. Forte! Se tu não quer spoiler, então, gurizada, pula pra frente. Eu vou lá fora, porque eu não quero ouvir, e o Júlio vai me chamar depois, eu falo sério. Ok. Olha, o Rodrigo, não sei se vai concordar comigo. Como eu disse, o jogo tem uma mitologia gigantesca, Frajola. Vamos ver o teu argumento, quem sabe eu concordo. Frajola, por favor, enfia a boca no microfone. O jogo, quantos anos demorou pra terminar a série? De 96 a 2009, 13. 13 anos. E aí tu mata o Wesker no final do jogo? Isso. Naquele vulcão? Que o vilão, todo mundo queria ver ele morto. Sim. Finalmente ele morreu, você tudo morreu. Bem, tudo bem, ele tem um vírus gigantesco que deixa ele super-homem e tal coisa. Mas, meu... Se Deus deu código de Verônica. Não, sim, tudo bem, isso aí eu concordo. O problema é que ele morreu, e daí o Chris pega o helicóptero com quem que era? Com a Shiva e com a Jill. Sim, com a Shiva. A Jill que tá no helicóptero, acho, né? Que também, a Jill antes. Tá, e daí no final do jogo eles fogem de helicóptero, e o que sabe a frase final do Chris, que eu até te falei, Rodrigo, eu falei pra sim. Ti? Sim. It's over. Yes. Finally. more and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear? Yeah, it's worth it. E acaba o maldito jogo assim. Porra, o cara lutou toda a vida, perdeu a vida inteira pela Umbrella. Como é que ele só fala isso? Será que realmente valeu a pena? Sim, valeu a pena! É, tipo, valeu a pena? Sim, valeu. Em vez de fazer que nem o Rambo, no Rambo 4, ir pra casa, olhar a casa, aquele nostalgia, não. Passar em Raccoon City. Porra, ele só fala... É mesmo? Será que não fez o final ruim? Não, cara, não tem final ruim. Ele só fala, simplesmente acabou. Você quer ter alguma coisa e mostrar o que aconteceu com a Umbrella, com a Pharma? Tá, será que os jogos explicam, sabe? O jogo explica tudo, isso é verdade. O The Generation, sabe? O filme lá, devia ser, explica tudo. Ele voltou com a irmã dele, que a irmã dele tava atrás dele desde o segundo game. Sim, é. Nada, velho. Morre, acaba ali. It's finally over. Ok, acabou o jogo, acabou a série, pra sempre. Sim, que tá. Ficou bem, tudo tá, bem explicado. Não deixou nenhuma brecha, tudo bem explicado. Só queria... ficou podre, né? Eu queria um final mais legal, sabe? Não só isso, sabe? Que triste. É, tipo os final do Street Fighter EX. Só que esse. É, basicamente que esse. Agora eu vou falar uma coisa. Os jogos da geração de agora, uns 60%, e depois vou citar um momento triste meu, estão vindo com esses sinais podres. Não, mas tudo bem. Mas, Rodrigo, você tá falando de Resident Evil, uma série que vem de 3 anos. Não, aí que tá. Resident Evil, que é uma série consagrada, que tem tudo pra fazer. Tem como fazer um final bom, mas faz essa tosquice. Mas todos os outros tinham final bom. Tu vê o 1, o 2, o 3. Sim, tá. Eles são de helicóptero, tudo bem. Não. Mas tu sabia que ia ter um jogo depois? Tu sabia que a merda tava acontecendo? Nem um epílogo, né? O epílogo do 3, você lembra do epílogo 3? Sim. O que tava acontecendo com todo mundo? Isso. Até com o rato que passou lá no bueiro. Tem que virar 8 vezes, até o cara que não tinha nada a ver da história. O Hulk. E não tem nada, sabe? Por isso que eu achava que não ia mais ter jogo, sabe? Shinji Mikami, retorne a cara. Pra mim, só pode ser o Gold Edition que tem a explicação, porque senão... Epic Fail. Voltei. Acabou o spoiler? Voltei. Então tá, já que eu falei um triste, Franjola, por favor, complemente. O meu não é triste, é um susto. Ai, que susto. Já que o Rodrigo... Franjola comentou comigo outro dia. Já que o Rodrigo puxou o Resident, agora o Six também com o Resident, eu também vou ficar no Resident. Qual? O primeiro susto, quem nunca esquece, né? Sabia. Muito bom, Franjola. Porque na época o cara jogava jogo de ação, nada que te assustava, né? Nada. Nenhum jogo dava. A gente até falou dos casos de terror, né? Que tinha jogos que assustavam minimamente, né? E a primeira parte do jogo ali, que tu chega na casa, tem a introdução, tudo, mostra que o clima é pesado. E tal. Filme B, né? Lembra? Bem. Mas era legal, né? Eu me emociono se eu botar hoje. Eu também. Clássico. Só que eu peguei a Jill, né? E tu entrava na sala, sala silenciosa, a segunda... Tem o hall principal, aquela outra sala que sala tu tem que curar. Andou ao contrário da sala de jantar. Aquela que tem as janelas, né? Sim. E é silenciosa e tal, né? E tu segue o caminho, quando tu chega mais da metade daquele estouro de vidro. Cara, que cagaço, velho. Eu pulei na hora. Se não foi o maior susto que eu tomei em videogame. Adrenalina e lá em cima. Cara, eu larguei. Porque... Tu não esperava. Tu não, achava que o jogo ia ser triste, mas tu não esperava nunca levar um susto com um jogo. Sim, tu se desespera por chegar com quanto antes na porta, início e salta um segundo, cara. É verdade. Diga uma coisa, quando o pessoal me pede, assim, que o pessoal me pede bastante assim, Resident Evil ou Silent Hill, sabe? Que o pessoal me pede. Resident Evil, sustos, né? Eu acho assim, eu ia dizer, o Resident Evil é um jogo que tu leva susto. Agora, o Silent Hill, tu fica com medo o jogo inteiro. Silent Hill causou efeito psicológico tremendo nos meus sonhos, desgraçado de um jogo, né? Eu sonhava sempre. É só um medo diferente, né? Um medo diferente de Resident. É diferente. Eu sou a prova viva, né? O clima, só o clima, assim, tu tem medo de avançar no jogo. Tu tem medo de avançar no jogo, sabe? Como eu muito sempre bem. Disse, tu chega naquela escola lá e eu não conseguia jogar. Eu me cagava com tudo. Tá. É muito escuro o jogo. Mas, Franjola, o legal disso, tu jogou o remake do Cubo, né? Sim. Claro. Eu não joguei, mas acho que foi tu até que me falou, o Fuca, não tenho certeza. Sim. Que nessa cena tu já espera o susto, né? Isso. Tá jogando o remake e não acontece nada. Aí depois o cara esquece dessa cena e tipo, não aconteceu nada. É bem mais tarde. Passa muito tempo depois e acontece. É muito foda. A Capcom é foda. Eu lembro que quando eu entro no corredor ali, eu já... Já se prepara, né? Aí é bem isso aí, tu esquece e tu passa de novo com o tubê. Muito foda. Parabéns de novo, né? Então tá, agora, pra seguir o baile aí, um dos nossos ouvintes vai pôr seu momento clássico. Olá, chapas do Dreamcast. Não. Super controle. Aqui quem fala é Gugão, agressividade. E venho humildemente falar sobre os momentos marcantes que tive com os games. Em primeiro lugar, vou falar, adivinha do quê? Final Fantasy VIII. Como o mestre Frajolão diz, o mais amado de todos os games. Ever. Pois é, chapas. Gostaria apenas de compartilhar a emoção que vivenciei jogando Final Fantasy VIII. Naquela missão Dolid, que é o teste final para que Squall e seus chapas se tornem Seeds. O pessoal vai lá em cima da montanha, investigar aquela torre, o que tá pegando lá, que pagode que toca ali, não sei. De repente que aparece. Robozão aranha. Bicho, é a coisa mais assustadora do mundo. Tinha aquele robozão, ele não morre, cara. Ele não morre de jeito nenhum. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, fiquei batendo naquele bicho sem parar. E ele simplesmente não morria. Ele dava um tempo, respirava, tomava uma água, um Gatorade, um ovo maltino. E de repente ele tava lá, de pé. Um pezão lá, pra querer te arrebentar. Aí que eu me liguei, né? Falei, pô, é preciso fugir desse bicho, né? Nessa época aí, era um menino. Um tenro menino. Meu inglês era meio... É beleza, descobri que era pra eu fugir daquele robozão, né? Aí apertava L1, R1 e comecei a fugir daquele bicho. E engraçado, que assim, ele, por mais que você corresse, que nem um maluco, ele te alcançava. E ele ia destruindo tudo, simplesmente tudo o que ele encontrava. Pisava nos carros, destruía os prédios, destruía a ponte. Eu lembro que... E o tempo acabando, né? Tinha um tempinho, uma contagem regressiva. Aí beleza, você vai chegando perto da praia e tal. Aí no final, tensão total, robozão pulando na sua frente. E aí depois, cara, na parte final, quando o Squall chega na praia, ele manda seus chapas correrem na frente, ele vai correndo atrás, todo pirilão, que nem uma moça, que nem uma gazela. Aí de repente, o Squall se joga pra dentro do barco, vem a Quisites e destrói o robozão com a metralhadora. Meu, muito legal aquela parte. Quisites, obrigado. Te amo, gata. Eu choro de lembrar dessa parte. Minha segunda emoção aí com games foi quando eu fiquei por meses a fio, cara, juntando dinheiro pra comprar o meu querido bebê, meu monstrinho PSP. Ah, cara, que emoção, cara. Ficar jogando esse bagulho sem parar. Fiquei pelo menos aí uns 2 meses aí baixando tudo que era jogo e jogando aí. Horas a fio. Queria usar todas as funções dele, cara. Ficava baixando filme, ficava vendo tutorial em fórum, cara. Ficava eu querendo pôr foto, querendo entrar no, na PSN. Cara, eu lembro que eu ficava vendo tutorial pra você controlar o seu computador com o PSP. Pra quê? Tipo, o que eu vou fazer com isso, cara? Não tem utilidade nenhuma. Mas eu queria fazer só porque era possível. Possível. Agora eu tinha esse monstro da tecnologia ao meu favor, cara. Pô, queria controlar até minha vida pelo PSP, cara. Avatar Feelings. Emoção total. Eu queria fazer de tudo com ele, cara. Eu queria até nadar com ele se desse, cara. Emoção. É isso aí, chapas. Abração. Continuem firmes e fortes aí, cara. Que depender de seus fãs, faremos de tudo, cara. Até luta armada, se precisar. Viva a República. Vocês suprem aí um espaço vazio aí no coração do pessoal que perdeu o downloading. Pra vocês, só tenho uma coisa a dizer, cara. Don't give up. Estamos com vocês aí, cara. Enquanto vocês fizerem o programa, sempre terá alguém ouvindo, cara. Continuem aí o bom trabalho. Abaiô. Do ouvinte e chapa, Gugão. Ah. E só mais uma coisa. Toma essa, Mr. Scarface, BR. Um prêmio aí pra quem conseguiu contar quantas vezes eu falei a palavra cara. Meu próximo jogo, eu quero que Kies coloque a música de fundo da abertura do Chrono Cross. Esse momento foi muito foda, que a história é o seguinte. Tem o Serge, que é o principal, e o Lynx, que é o Thundercat, Pantera, que seria o vilão. E tem uma missão no jogo que tu chega no Forte Dragonia, que é um sonho que tu tem no início do jogo. É metade. Você está na metade do jogo. Enfrenta todos os bichos elementais pra te acionar o interruptor, o elevador, que lá onde é que tu vai enfrentar o Lynx, certo? Tu chega naquela portinha antes de enfrentar o Lynx e tu começa, e os personagens começam meio que hesitar, sabe? Você tem certeza que é isso, não sei o quê? Aí tu pega e entra. Ah, eu tô ligado. E começa CG sensacional. A história é o seguinte, o Lynx precisava acessar Cronópolis pra poder ter o Frozen Flame. E aí ele tinha que ter o quê? O DNA do Serge. O que acontece? Tu entra na salinha ali do Fort Dragonia e o Lynx usa o artefato Frozen Flame e troca de corpo contigo, saca? Cara, eu achei muito fodido. Tipo, tu vira o Lynx e o Lynx vira o Serge, saca? E os teus personagens, que são teus ajudantes, vão tudo pro ajudar o Lynx, no caso. Claro, tu vai se fuder porque tu virou. Sim. O Lynx. Tu se fode, tu vira o Thundercat, saca? Eu fiquei muito de cara, saca? Fiquei muito de cara mesmo, porque, tipo, além de perder meus amigos, eu ia ter que... Eu ia ser rejeitado por todo mundo, tipo, eu ia lá na vila principal, na Arden Village, eu era rejeitado por todo mundo, saca? Rejeitado. É, eu vi. Eu era rejeitado. Prisone em seus mais profundos sonhos. Aí que tá. E no jogo, pra ti voltar a ser Sérgio, tu tinha que se foder. Porque era muito foda. Tinha que pegar item dali, item daqui. Era tanto muito que eu foda. Larguei o jogo de mão nessa parte. Que eles largou o jogo de mão. Eu tava com 1000 coisas pra jogar, cara, eu larguei. Pra mim, me marcou muito esse momento. Porque era o que ia acontecer nesse sonho no início do jogo, saca? Eu pensei, tá, por que ele sonhou com isso aí? Aí explica, saca? Tu vira o vilão do jogo. É muito foda. Largado, cara. Pela família Restart, né? É isso. O que eu digo... Não cheguei a jogar ainda. Tu não jogou esse Frajola? Tu não jogou ainda o Chrono Cross? Por quê? Sabe por quê? Porque eu jogava Final Fantasy. Sim. E o Diogo jogava Chrono Cross. Não, o Diogo é a personalidade oculta de Frajola. É outra personagem de Frajola. Na noite ele é Diogo. Aí que tá. Sem falar, só pra encerrar, sem falar que a primeira vez que eu virei o jogo, eu virei em japonês. E eu sabia meio por cima a história. Então eu tive no mesmo jogo dois momentos marcantes. Um que eu me assustei com isso e eu descobri o porquê aconteceu isso, saca? Foi muito foda. O cara é true, né? Aqui, quem gosta do jogo vai concordar contigo, mas quem não jogou vai ficar boiando, né? Mas é um jogão. Com certeza, né? Mas Square volta a fazer jogos assim. Vocês são tudo leite com pera. E eu vou falar um momento muito marcante, muito antigo. Nem Frajola acho que lembra disso. Ah, meu Deus. E é isso, 1930. O primeiro automóvel. Nunca. Tava eu com o meu Master System 3. Ah, bom. E aí, claro, eu tinha... Não, Alex Kidd na memória. E eu tinha o Sonic 1. Sonic 1 The Master, né? É bom é Esmeralda, mas é The Master, né? Tu não sabia como é que era o do Mega. É verdade. E aí um grande colega meu, Germano Baldasso, GG, comprou o Mega, o Genesis 2. E aí tinha, ok, Sonic 1 junto. Rodrigo, por favor, me parabenize, porque depois que vi o Sonic 1 The Master e eu vi o The Mega, eu caguei. Que ano foi isso? 93, 93. Foi o mesmo ano que eu descobri, 93, 94. Muito foda, parabéns. Era colorido, aqueles gráficos, meu Deus. Tá aí o cast do Sonic pra provar que Sonic The Mega... É foda. Frajola, vai embora. Pera, meu, Sonic é no Dreamcast. Jink Dama no Frajola agora. É. Levantem as mãos, ouvintes. Todos os ouvintes com as mãos para cima. Fica a dica pro Frajola, Sonic Classic Collection. Cara, a diferença do Master pro Mega tá louco. Fuca e Rodrigo sabe melhor que eu. É verdade. Pois bonito e sincero. Eu também eu tinha visto antes no Master e tal, no Mega. Mas eu vi o 2 daí. Daí foi explosão total. Daí eu comprei o Mega. Daí depois de um ano eu vendi o Mega pra comprar o Super NES. Porque eu me arrependi, porque eu vi Donkey Kong, né? Meu segundo momento vendo uma série que eu pago muito pau, chamada Mega Man. Não cheguei a jogar. Mas bem específica de uma série para Game Boy Advance chamada Mega Man Zero. Ótimo, tá? É difícil. E me atrevo a colocar vários momentos, assim, tipo, juntar todos os momentos. Esse jogo é o Mega Man épico. É o Mega Man épico, Mega Man épico. Pra quem não sabe, o Mega Man Zero é 200 anos depois do Mega Man X, em que o personagem principal é o Zero. Que é 100 anos depois... Mega Man X é 100 anos depois da série Mega Man clássica. Sim. E o seguinte, são 4 jogos que o criador lá, o Inafune, Keiji Inafune lá, esse ele conseguiu fazer porque o Mega Man X era pra ser 5 jogos. Ele pensou, vou fazer 5 jogos. Sei disso. Aí a Capcom fez cagadinha. Ligou pra ele. Keiji. Alô, Keiji, ralado. Alô, Keiji. Tá dando dinheiro? É. Vamos fazer mais? É. Não, não quero não. Já fiz. É. Desligou. Aí começaram a fazer o Mega Man X6. E aí ele teve que mudar a história. Porque ele tinha pensado em terminar no 5, né? E ele disse, tá bom. Aí ele deu uma implementada, fez o 6 e disse, deu. E ele disse assim, não, vamos fazer mais. Ele disse, então, é filler. Quem assiste Charuto e Blitz, sacou, sabe o que é filler. Charuto! Sabe o que é filler. É isso aí. Então, enfim, dá o link pro Mega Man Zero. E assim, são 4 jogos, e os vilões finais de cada jogo é um mais emocionante que o outro. O vilão no Mega Man 01 é o Mega Man. A tamanha emoção que Fuca vai descrever, eu descreveria como... Vocês sabem, início da internet, Fotolog. Pessoal, tinha. Eu postei o final de Mega Man 01 no meu Fotolog. Flog. É só mindfuck, né, os finais do Mega Man 0. O chefe do Mega Man 02 é o teu comandante o jogo inteiro. O final do Mega Man 03, o último chefe, é o teu corpo original. E agora, pra completar, um momento assim, quando eu terminei o Mega Man 04, a batalha final é muito épica, porque tu tá lutando no espaço, com o Dr. Whale, sempre os doutores, né? Doutores do mal. E tu é médico, tu é do mal. E a luta inteira final é tu lutando com o Dr. Whale, com que ele tem lá um robozão e tal, e é tu caindo na Terra, tipo assim. A luta é tu caindo na atmosfera, e aí tu consegue derrotar ele, e aí tu liga pra Ciel, que é a ajudante lá durante o jogo, que foi ela que te religou naquela época, e ela fala assim, vamos escape, escape, e ele disse assim, não vou conseguir escapar. Não tenho como escapar. Mas não se preocupe, ele está derrotado e tal. Aí corta a cena, a Ciel olha pro céu e ela vê só um meteoro caindo assim e ela chora. E ela agradece ao Zero por toda a força, toda a ajuda que ela deu. E a última cena do jogo são os destroços do Zero, que morreu no final do jogo. Oh! Olha! Meu, assim, e ele não volta mais, morreu e sim, acabou mesmo, acabou, não tem mais. Depois ele vira um pau no cu, ajudou ele. Sim, depois o. No ZX ele vira um biometal e tal, mas isso é história. É outra história. Mas enfim, tipo, tu derrota o cara e tu não salva, acaba a história e tu morre, sabe? Isso aí, ó, pessoal morre. Aí que acha que Mega Man é só um jogo de tirinho e tal. A história do Mega Man não fica clara nos jogos, principalmente os mais velhos, assim. Mas não. A partir do X, no fica zero adulto. Fica clara. Sim. Mas fica, é uma história bem difundida, bem trabalhada, sabe? E é impactante os acontecimentos, assim. Recomendo pra quem gosta de jogo 2D. Difícil. Difícil. Eu só virei graças ao emulador. Assim, ó, personagens fodas, história foda, cenário foda do Advance. É. Recomendável pra quem não conhece, recomendo Mega Man Zero. Dá pra não sair... Não precisa jogar os antigos. Dá pra te jogar e entender toda a história daquele período. Se tu conhece os outros, fica muito mais a fuder. Mas quem não conhece, e quer jogar só a série 04, eu recomendo. Isso aí. Então eu vou já engatar aqui o Reino 2D do Frajola. Do Fuca com o meu Reino 2D. Frajola também. Meu Deus, ele vai falar. Eu vou falar. Criança Leite com P. Metroid. Eu. Chegou na locadora uma fita. Super Metroid. Ouvia falar desse jogo a vida toda. Eu vou jogar, ver qual é. Uma merda. Peguei no malandro. Eu achava, bah, deve ser parecido com o Super Turrican. Nada a ver, velho. História trimassa, tudo. Me emocionava a cada cenário novo, a cada porta que eu abria, a cada arma. A introdução já matava a pau. Tá louco, né? Era CG de hoje. E a fala no início. The Last Metroid is in captivity. Nunca esquece. Enfim, vamos seguir a parte explosão. É. Quem não jogou, jogue. Quem não jogou, te foda que eu vou falar agora. Joga também. Tu pega tudo, tu consegue tudo. Finalmente tu vai abrir uma porta que desde o início tu tenta abrir e não consegue. Tu entra naquela porta finalmente. E o que vem? Lanzoni já citou antes. Silêncio. Muito silêncio. Só tem um barulhinho da água sempre quando tem, tu pisa, né? É, e sempre tem aquela música do Metroid, que é muito boa, que é todo, dá todo o clima do jogo, aquela música, não, por música favor. O Metroid merece um tópico, né? Uma hora dessa. É. Porra, cara. É que música de clima. E aí, tu chega nesse local e fica silêncio e tu, bah, vai dar um esquema. Tu já te caga, tu já te prepara as calças. Silêncio outra. Em locais é sinônimo de perigo. É. Põe outra calça já, meio que fica levantado pra não sujar a cadeira. E tu vai indo, né? Aí tu chega lá naquele cenário lá, que seria o cenário do Metroid 1, né? E tu chega no final, tem aquele cérebro dentro de um pote. Tu, bah! E aí tu tá atirando lá. E tu, bah, será que é só isso, chefão? E tu começa a atirar lá, vai e mete míssil. Tem que quebrar o vidro com o míssil. Isso, né? Isso. Tem que, com aquele míssil mais foda. E quando finalmente tu dá o último tiro, aquilo lá quebra tudo. Aí tu fica meio assim. Dá um silêncio. Coisa do Six antes, né? Que final broxa. Será que é só isso? Aí vem aquela música. E ela se levanta. Mother Brain. é aquele bicho lá e ela só dá aquele grito. 16 bits, hein? 16... Nunca tinha visto lá num jogo. Não, hein? E aí nisso a Samus só vai pra trás, né, cara? É. E ela dá dois gritos assim e aí só começa a largar poder em ti. Tu não tem o que fazer. Tu dá tiro, mete bomba, sim, bimba. Não tem como, e, cara. E míssel na bunda, na boca, nos dentes. E aquela música lá, tá louco? A música é apavorante. Sim, também, né? E aquele bicho lá, e ela baixa a cabeça assim, tranquila, e a vida descendo. E os teus 10 energy tank lá descendo. Reserva, foi tudo. E tu vai. Aí quando tu tá quase morrendo, tu, bah, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que arranjar uma manha pra não perder vida. Ela manda aqueles lasers fodão. Mais foda ainda. Que ela só se concentra e assim, te prende na parede, né? Mas não tem como aqui, fugir. Ó, vai descendo mais que o meu salário no início do mês. Piada pra ser nova. Ai, meu Deus. Meu, e começa a descer, né? Bah, tá louco, eu vou morrer. E tu não sabe o que fazer, saca? Aí tu cai assim com um pouquinho de vida, a Samus já cai ajoelhada assim no jogo. Ela tenta se erguer e não consegue. E não consegue, né? Assim. Ah. E tu tenta pular e tu, bah, não vai. Fica com 10 de vida, assim, de todos, assim. E ela vai dar outra assim, tu, bah, morri, tu já larga o controle. Já era, assim, né? E tu fica extasiado com a cena, né? O que eu vou fazer pra matar ela? Será que eu não peguei uma arma? Eu pensei isso aí. Pensei, né? de uma roupa. É. Um suíte. É, será que eu deixei de pegar alguma coisa? Porque não pode. Como é que tirou tanto vital assim? Mesma coisa que eu pensei, bah, não peguei uma arma e tal. E quando ela vai dar assim, só vem aquele Metroid que tu salvou anteriormente. Te protege. Bah! Meu Deus. Minha cara se enchendo, assim. Como é bom relembrar, é, né? E aí, assim, aquilo lá, e ele vem e te salva, assim, começa a te dar vida, e a Mother Brain dando tiro, né? Vai mudando de cor, o Metroid, ele vai, sim, mudando de cor. Ele vai, tá perdendo morrendo vida, né? De verde, ele vai ficando vermelho. Aí, quando ela suga pra dar o último, assim, ele tenta sair ali... Mata teu filho. E ele cai em cima de ti. E eu só vou dizer um negócio pra vocês, moçada. Essa é a introdução de Metroid Other M. É. E o Metroid cai em cima de ti e te dá aquele laser fodão. E tu com toda a vida. E ela só se levanta e tu só mira pra ele e larga aquele feixe lá. Detona ele, ela. Chega aí pra trás, ô. É. E tu metendo e pulando assim. E ele tenta te atacar e tu dando aquele tiro lá e tu finalmente mata. E tu, bah, eu tô todo arrepiado. E aí tu mata aquilo lá e tu, é o desejo da vida, aí tu só começa aquela contagem, vai explodir o planeta. E agora Palpatine quer. E agora? Punja. Mete ficha e vai indo, e vai pulando, e aquela morte, aquelas coisas tri ruim no início, que tem que ficar escalando, é tri foda, né? Eu quase morri, saca? Sim, porque tem que escalar nos negocinhos certinho. E aí, certinho. Tu tá chegando lá e tu chega lá fora, e quando tu abre a última porta lá fora, o alívio é tanto, eu lembro do alívio que eu senti na hora, eu consegui, assim... E tu pega a tua nave, tu sobe e o planeta explode. See you in another mission. Obrigado, Nintendo. Obrigado, Samus. E no fim é esse aí. O Metroid morre, teu filho morre e acaba aí. Depois tem Fusion. Metroid Order M seguindo. Outro jogo que marcou bastante, é um jogo que o Fuca ama muito, porque ele sempre comenta. Ah, deve ser, vamos ver. Final Fantasy. É Metal Gear Solid. É que assim, ó, na época quando eu comprei, eu não conhecia a série, nada, não tinha ideia nenhuma. Foi, ninguém dava nada. Ninguém sabia, vamos combinar, né? E eu comprei sem levar fé nenhuma e tal, né? Mas calma, Frajola, o Metal Gear, o Solid do PlayStation 1, do, né? Do PlayStation 1. Sim. Porque eu não joguei pouquinho só o 4, né? Eu quero pegar um dia pra jogar mesmo. Tenho certeza que ali vai marcar muito, né? Quem jogou sempre me falou. Mas no momento eu ainda acho, apesar do 2 ser bom, o 3 ser incrível, ainda o 1 me marcou uma cena fantástica, que foi a cena do Psycho Man, que ele passa, sim, a te controlar. Ah. Que ele leu a memória, tudo, a batalha foi espetacular. Tanto que quando eu matei ele, eu retornei o save e joguei de novo. Porque eu não acreditei no que tava acontecendo. Inédita, cara, né? Nos videogames, sabe? Era como se o videogame passou a ter uma inteligência artificial de verdade, né? Não é videogame. Sim, porque tu botava pra direita, ele ia pra esquerda. Botava pra cima, ele ia pra baixo, né? Totalmente fora o controle. Não conseguia ter o controle do Snake. E ele lia os memory card, né? Lembra que ele lia? Tu tinha jogo da jogos da Konami. Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm Psycho Mantis! That's right, this is no trick, it's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. É, Silent Hill, ele fala, jogos antes de Metal Gear, né? Sim, sim. Ele não previu o futuro do Psycho Mantis. Aí era exigido, né? Era exigido demais. Só botava, né? Ele dizendo, no Metal Gear 2 o Raiden vai fazer tal coisa. Tipo. Eu pensei que tu fosse falar da cena do que o ninja aparece, saca? Que ele corta a mão do Ocelot. É muito foda. Esse jogo tá cheio. Não, você vai comentar. É que essa aí foi a primeira, acho que essa aí tá louco, olha. E deu na tela. Né? Yeah. É, tem alguma... Frajola, só digo uma coisa. Quando tu lutar com o Screaming Mantis, Frajola, é só te... Frajola, ó. Vai ser a tua vida cair... Por isso que eu digo, eu não joguei o 4. Tenho certeza que vai impressionar como impressionou todos os outros que já jogaram. Eu acho que foi um dos primeiros grandes momentos de interação, né? Tipo, uma coisa além do que só jogar, sabe? Física, não uma interação virtual. Né? Acho que é, com certeza, sabe? É, o que impressionou mesmo é porque... Bom, parece que o videogame ganhou vida. Sim, porque tu tinha que mudar uma coisa fora do jogo pra te poder trocar o controle e tal, sabe? Mas o Hideo Kojima, ele sempre quis isso. Lembrem que nós falamos no cast dele, do Boktai. Ele queria que o pessoal saísse pra fora, sentisse o sol pra poder ter a ver com o jogo. Essa interação física sempre fica presente. Fica a dica, né? VGBR, que fala que Kojima é um homem de um jogo só, calem a boca. E como fala Metal Gear é um jogo que toda a série merecia estar aqui com momentos marcantes. Eu ia falar de Castlevania, mas eu mudei. Fiquei no feeling, no hype aqui, vou falar do Metal Gear 3. Sim. Tem muitas cenas marcantes. Um momento marcante pra mim foi o final que não acaba no 3, saca? E vai ter spoiler e eu vou falar. Não é spoiler, é jogo velho. Sim, aí que tá. Primeiro, tu enfrenta o Volgin. Tu caceteia ele de todas as formas. Tu acha que derrotou ele e enganado disso. Lembra depois que tu enfrenta o Volgin e tem a fuga de motocicleta com a Eva? E toda aquela cena cinematográfica muito a fuder que, cara, não para por aí. Eu não consigo nem falar que eu gaguejo. Cai no mato depois. Mato quebradaço. Cai no mato. Dispensa como. Comentários. E aí o olho já foi. Pois é, Léo. Cara, o jogo é cheio de cena. Eu não vou mandar link, vão se fuder virar o jogo. Mas assim, não tem link no post. Se fuder virar o jogo. Se fuder virar o jogo, Game Sharks. Quando eu achei que o jogo tinha acabado, surpresa, eis que aparece o Shagorod. Muito foda. É o Vogue no Shagorod. Tu foge do Shagorod, depois tem aquela cena da ponte que tu tá tipo com uma sniper que tu tem que dar um tiro ou com uma rocket launcher. Não lembro. Tem que derrubar a ponte, enfim. E o Shagorod cai, cara. Aí tu pensa, bom, acabou o jogo, né? É verdade. Tu pensa, acabou agora. Acabou o jogo. Tipo assim, o Metal Gear é a última coisa que tu enfrenta, né? Sim, tipo, né? O Metal Gear, né? Que é o Shagorod, né? Que é o precursor dos robôs. Não, quando eu tava tentando virar o Metal Gear, que não acabava nunca, eu me lembrei de um filme. Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que não acabava nunca. Mas é isso chato. Mesmo. Aí é chato. Ah, não é que é chato. Eu não tenho fim, cara. Tu acha? Agora a batalha final vai acabar. Meu. Não acaba. Continua. Voltando ao Metal Gear. Cada vez o hype vai aumentando. Aí é isso que depois tu enfrenta mesmo o Shagorod. Puta que pariu, não morrer esse filho da puta. Continuando, tu vai fugindo na mata depois, mas além, o controle de Play 2 meu caiu, quicou e voltou. Quem aparece? A The Boss. É o terror. É. E ela pega e ela abre e mostra a cicatriz dela. Mostra a cicatriz fodida dela. E assim, tipo, tu prendeu ela, tu tem que bater nela muito rápido. Tem que bater ela muito rápido. Tu já viu, tu tá no chão e ela tá... Cara, ela é a The Boss, velho. É muito fodido. E depois, tu enfrenta ela, depois de penar, tu mata ela, tu vira o Big Boss e o final ainda não terminou. Não acaba. Chega no avião pra fugir. No avião pra fugir? Ocelot. Esse é o melhor final de jogo da minha vida. Tu tem que fazer o duelo, aquela cena do duelo, tu escolhe a arminha e dá o tirinho. É muito... Cara, é muito bom. E depois disso daí, eu não vou contar detalhes da cena. Joga em seus filhos da mãe. Mas eu vou contar, porque é o meu momento. Pois é. Complementar aqui, né? Já. Daí tu termina o jogo. Pega, sim. Deixa. Tu pega, faz deixa. Tudo, né? Faz pega, tudo. Faz tudo pro governo. Pega, tudo pro paga governo. Pau, tu mata a tua mentora. Sim, desculpe, sem falar que é a potência bipolar Estados Unidos, Rússia, né? Ah, sim. Isso daí. Tu faz tudo, daí depois tu é roubado pela Eva. Pela que Eva, é agente... que é uma chinesa. Não, ela era uma agente tripla. Tripla, assim, dos Estados Unidos, tripla. Da Rússia e da China. No final ela levou teu negócio da China. Filósofos Legacy. E aí tu vai lá falar com o governo, o presidente, se não me engano, Estados Unidos. Né? E ele te dá um monte de medalha, não sei o que, tu só. Eles dão, o nome dele agora é Big Boss, né? Big Boss, que superou a The Boss, é claro. É, e ele, puta, e aí? O que eu fiz, né? Que merda. Agora eu trabalhei tudo pra vocês pra ter isso, pra mim, eu não quero isso. Sim. Ele viu o que ele fez Foi contra os princípios do cara. Sim, quer mudar o mundo, saca? E aí tu já sabe o que vai acontecer, porque dá o final do jogo e dá aquela música lá do Star Sailor. But they won't know, sir. You'd better take it all. They'll tell you what they know. A letra tem tudo a ver com o é muito boss. A fuder, saca? É uma letra que ele vai se fuder na vida inteira. Sabia que era pra ter uma música do Franz Ferdinand, saca? É, eu sei. E aí o Kojima curtiu, tem uma bandinha aí novinha, não sei o quê. É. E aí ele botou que é muito a fuder. Porque a letra tinha a ver com o Big Boss, sabe? O nome da música é Wait to Fall. Wait to Fall, isso e aí. E aí toca toda a música, e aí no finalzinho do jogo, passa todos os créditos, aparece o que vai acontecer, né? Isso. Em 1970, a criação do programa do espetáculo. Metal Gear, aí só dá, né? Aquele barulho, laser fan terrível. É, você sabe o que vai acontecer. E tu junta o 3 com o 1, com o 2, e falta um pra complementar, que é o 4. Que é o PC Walker e o 4, e o PC Walker que vai explicar. Não precisa muito, assim, né? Até precisa, mas não é necessário, sabe? Sim. Porque do 1, o 2, o 3 e o 4 já monta. É verdade. É que o PC Walker seria o 5, Kojima disse. Depois desse final, aí cara, pensa, pra... que merda, o Big Boss só se fudeu. Pois é. Bom. Fuka tá com cara de mal, quer emendar aí, ó. Eu acho que eu vou emendar, hein. Por favor. Estou saindo do recinto. Por favor, se o Ferjola quiser sair também do recinto. Por favor. Spoiler, violentíssimo. Ferjola, tu tem certeza que tu vai ficar na sala? Tem certeza? Tenho. Tá. Tenho. Bom, eu vou citar o melhor jogo que já joguei na minha vida. Metal Gear 4. Assim, aí eu poderia citar vários momentos do Metal Gear 4, incluindo todo o capítulo 3. Todo. Todo o capítulo 3 do jogo. Mas eu vou... A minha menção, e não é nem o final do jogo, é o capítulo 4, Matheus. O final do capítulo 4. O capítulo 4, você retorna para Shadow Moses. Tá. Sabia, Ferjola? Não. Agora tu já sabe. E tu passa por todos, ou a maioria dos lugares do Metal Gear 1. Quase todos. Quase, né? Todos. E isso com o Otacon te orientando e te comentando muitas coisas. E tu entra nas salas, tem flashbacks do Metal Gear 1 pra te chorar junto. Chorei. E... uma das partes finais é no hangar do Metal Gear Rex, onde o dito Cujo está encostado. E nesse lugar, você luta com Vamp. Vamp. Sim, que ele volta. Sim, ele volta. E assim, me caguei muito para derrotar ele, porque eu dava uma porrada e ele não morria. Digo, como é que eu vou matar? Como é que eu vou matar? Então, tem a injeçãozinha. Aí tu dá a injeçãozinha que tu... deixa vulnerável o Vamp. E aí tu diz, agora tá empatado, agora nós vamos pro pau. E aí tu diz, bom, vou embora daqui. Derrotei o Vamp. E aí você usa o que para fugir? Você sobe no Metal Gear Rex. E você vai pilotando o Metal Gear Rex. É, pilotando. Pilotando o Metal Gear Rex. E aí você vai e você passa por vários lugares. E você sai no porto. Atrás de toda a base do Shadow Moses. E tu, bom, cheguei aqui no final... com o Metal Gear Rex. Você vê com o cenário assim, vê um jogo de robô. É um jogo de robô. Quem sabe? Aparece? Quem aparece é que sai da água. Tu não acredita quem vê. Revolver Ocelot pilotando um Metal Gear Ray. É. Cá estou eu de boca aberta. E ele para e quem começa uma luta entre os Metal Gears. Uma luta de robô. Virou um jogo de robô. Uma sonho luta de Kojima, né? Muito foda. Matheus, que luta, hein? Ray! It's not over. Not yet. Liquid Moses, where our fates were born, and where yours ends, snake. Ugh. Que luta foda, meu. Tá louco. No meio dos hangares do porto, tu se escondendo, porque o Metal Gear tá o Metal Gear X tá todo meio detonado da luta lá do Metal Gear 1 ainda, e o Metal Gear Ray tá novinho, né? Tá novinho, né? Né? Então, tem os hangares, vai ficar fugindo por trás porque dele. Porque o Ocelot apareceu com o seu submarino nave, chamado Outer Heaven, é. E com milhares de Metal Gear Rays, milhares ele tem, e ele só pilota um, e ele sai assim. Brother, ele fala. Sempre, né? Ele encontra... É. Meu, aquela luta de... Bom, Metal Gear já tinha tudo de fuder, e aí você me coloca uma luta de robô ainda no meio do jogo. E detalhe, eu estava preocupado com a jogabilidade do robô, e é muito fácil jogar, e é muito a fuder. Só nesse capítulo tem uns 10 momentos que eu pensei que tu ia citar. A luta dupla, é. A luta dupla. Sim. Verp versus... Sim, nem cheguei. Assim, Raiden versus robôs, né? Luta dupla, eu pensei que tu ia citar o final desse capítulo. Não, que sim, segurando o submarino. Bom, sim, muitas sim. coisas. Assim, ó, tipo, Metal Gear 4 é fanservice. É fanservice total, sabe? É muito fuder. Tipo, jogou assim, um, joga o 4. Por é favor. Tudo que todo mundo quis ver do Metal Gear, toda a vida, assim, é tudo junto, assim. Tudo junto, cara. Tudo junto, viu? Tudo junto reunido. Pra não esquecer, com X, tudo junto. Tudo junto. Enfim, esse é um só dos momentos. Eu escolhi a luta de robôs, mas tem muito mais. Com certeza, tem muito mais. Tá louco. Obrigado. Acredito. Minha participação sincera. Kojima muito presente nesse cast, né? Sempre lembrado, né? E agora nós temos mais um ouvinte com sua historinha bacana de momento inesquecível. Aguardem! No duro? Olá pessoal, aqui é a Lika, ou Gleidos, do blog Fishon Mailed, e pra ser sincera com vocês, eu dificilmente me emociono com finais de jogos ou durante o game, enfim. Eu acho que sempre eu tive um sensor de finais de games, por mais que eles fossem inesperados pra algumas pessoas, eu já esperava os tais finais, e dentre os poucos jogos que realmente me impressionam, porque tem jogos que me impressionam, um deles se destaca assim de forma extraordinária, e por mais que pareça estranho, esse jogo é Assassin's Creed 2. Assassin's Creed não foca tanto no emocional do personagem e nem na vida pessoal do personagem principal. Já o segundo game da franquia, que tem o Ezio como personagem principal e não o Altair, ele traz características pro jogo, ele traz todo aquele emocional do personagem. E uma das cenas do jogo, logo de início, que fazem com que você fique de boca aberta e aja como personagem principal, quebrando o controle, jogando na parede, sei lá, é quando o pai e os dois irmãos do Ezio morrem na forca, na tua frente, e você com a roupa do assassino do seu pai, assistindo a morte da sua família de camarote, o irmão amador de penas e o irmão coelho que pula por aí, enfim. Você sente a perda dos familiares e você sente a mesma sede de vingança que o Ezio sente. E essa cena e esse sentimento é o que te prende até o final de Assassin's Creed 2, que é um jogo memorável e eu realmente não deixo ninguém falar mal desse jogo, muito menos da história do jogo. Enfim, essa é a cena que mais me impressiona. Ou melhor, tem outros jogos, mas se eu passar aqui eu vou falar várias e várias vezes e vários jogos. Que eu sou fangirl de vários jogos, mas Assassin's Creed eu tenho certeza que poucas pessoas comentariam sobre, e acabei comentando aqui pra ninguém esquecer mesmo. Então é isso, um beijo pra todos vocês e até mais! Eu iria citar o melhor jogo pra mim, que é Final Fantasy VIII, mas infelizmente eu vou deixar pro 7 uma parte triste. Uma o parte que... É a morte dela. É. Não tem como, né? Eu sabia. Não tem como. Final Fantasy VII. Juro. Muito chato! Juro que é chato. Cala a boca! Tá violento. Eu tenho fome. Tomou. Pra... Largou nesse carro, tomou Toddy. Tô brincando. Ele tomou um lactopurga, ele tomou. Vai, Frajola. Cara, eu te digo, juro, que eu larguei uma lágrima ao ver a cena onde Sephiroth desce com a espada em punho, encravando nas costas dela. Sephiroth! Sério, Frajola chorando. Frajola chorando. Vocês não podem ver, mas ele não consegue falar, cara. Olha ali, ó. Olha ali, ó. É emoção, porque quando eu voltei, eu tinha... Depois que eu virei, passou um tempo, quando saiu Advent Children, o filme, e várias cenas do filme retornam com a imagem dela em lembranças de Claude. Flashbacks, cara. Né? E aquela imagem vem sempre à tona, cara. A cena do Sephiroth encravando a espada e matando ela. Porque ela era a última, né? Da anciã. É, de energizar lá, como é que é o Life Stream, fazer, né? A Holly, é. Holly, ela poderia fazer a Holly pra parar o meteoro pra, e reviver o Life Stream, né? Que era a energia que tava na Terra, que a Shinra tava tirando. Alô, Square, Final Fantasy VII, gráficos do Advent Children, por favor. Por favor. Logo. Logo. E3 fica a dica. Logo. Um sonho... Desde aquele trailer do PlayStation 3, né? Eu vou comprar esse jogo e vou jogar. Eu já tô dizendo há muito fica tempo. Fica a dica. Final 7, eu... Sério, não é gay largar uma lágrima pra um jogo. Não é. Gay. Não é gay, cara. Eu chorei quando o Crono morreu. Eu também. Mas eu chorei de triste. Tá louco, cara? É, tu joga um jogo inteiro... O cara morre, velho. Sabe cara que, morre. Sabe o que é pegar o personagem e depois elevar o level máximo? Vou elevar o level máximo pra... Tá com o carisma do personagem em ti já. É teu amigo, né? Sim. E ainda mais RPG, que não tu se envolve muito. Muito com o personagem, né? Isso. E com a história e tal. E a musiquinha? Tu lembra que tu fica amigo dela e daí tu pode escolher entre trovar ela e a Tifa? É, né? E daí tu, claro, vai escolher ela, porque ela é tão meiga. É, ela é doce, querida. Né? Olha a pra musiquinha. Ela. E se tu quiser a Tifa, meu? Eu sei que é Barret, se tu quiser. Ela é, tem carisma, ela é um doce, né? Tu... Ela é uma péssima jogadora, falou a verdade. Mas ela é muito querida. É, carisma, né? Rodrigo não chegou a virar. O 7 é o Chris Scorsese. Tá louco. Tu não virou 7. Tá, e tu quer falar de Final Fantasy? Tá, eu posso falar que não veio 7, mano. 8, 9 só. Não, é que quando eu fui pro Rio de Janeiro, em janeiro e fevereiro, ele me pediu emprestado a versão português, só que acho que desisti de jogar, né? Não, aí que tá. Eu joguei o Chris Score e quando eu queria jogar, tu me pediu de volta. Ah, Patinho Roxo. Ele ficou um mês com o jogo, Patinho, né? Patinho Roxo. Não, o problema disso aí é que tem muitas... Tem até comunidade, né, no Orkut. Isso. Aí eles morrendo e todo mundo fala, né? Até as lendas, que se tu enchesse todo, ficasse com nível 100, 999, sei lá o quê. É, tanto eu como... Ela não ia morrer. Tem até o nosso amigo aí, o Léo Pikachu, né? Que fez isso. Que fez isso, level 99, tá louco. Antes ela morrer... E não tem como. Eu não acredito que ele fez isso só no primeiro que você fez. Eu tava nesse rumo, só que ele me falou que não adiantava e eu larguei tem, de mão. Tem uma lenda que tu vê o fantasma dela. Uma caverna que tem a Black Matter, não sei o quê. Tu vê, ou toca a musiquinha dela. O terceiro CD. Que, se eu não me engano, não era pra ela aparecer como um fantasma, no final não aparece e tal. Não sei, sabe? Fãs, ouvintes aí, se tem alguém que sabe alguma coisa. Eu sei que eu me tranquei. Ué, lenda, né? Eu me tranquei, a primeira vez que eu virei, eu me tranquei no terceiro CD, que eu tinha que retornar pra aquele lugar onde ela morreu. Que o corpo dela, o Claude, mergulha na água lá, né? Tinha que retornar ali. E volta umas imagens dela e eu... Sério, eu jurei que eu pensei que ela retornaria aí. Sei lá, por que motivo, né? Esse é um jogo que muita gente, quando virou, falou... Bah, quem sabe ela vai aparecer no fim do jogo de novo, pois sabe? Pois é, né? Muito fala isso em fórum. Ela aparece, né? Tu vê que ela aparece entre aspas, né? No final do jogo. Porque ela que salva, ela que faz a role, né? Sim, ela que... Dela. O espírito dela. E depois sai o Advent Children, que mostra muitas imagens dela. Sim, realmente. Eu não sei, Frajola, me lembre, no Advent Children aparece alta qualidade de Advent Children, essa cena dele na água com ela. Não, sim, não mostra ela, ele mergulhando ela na água. O Feijola é emocionado, velho. O Feijola é emocionado, triste. Muito legal, cara. Oh, lágrima. É triste. Perder uma pessoa, é só, perder um amigo, perder um jogo, morder uma caixa. Querendo ou não... Só que não é só de alegria que vive videogame, é de tristeza e emoção, né? Vou puxar um momento sad aqui. Que um jogo, Frajola, concorde comigo, é mais que um jogo, não é? É, com certeza. É praticamente uma puta. E aí, no Shadow of Colossus? Sim. Atenção, spoiler. Ah, eu virei com o meu pai e vi o final. Essa semana. Essa semana. Ico, né? Pré-ico, né? Pré-ico. Ah, meu, o Shadow, é o jogo mais triste que eu já vi, sabe? Que trilha. Que jogo, é. Sim. Que gráficos lindos. Vocês acham boring, né? Rodrigo, eu já acho boring. Eu gostaria. Não. Eu gostaria de gostar desse jogo. Não, ó, meu. Fumito Eda pede perdão, né? A arte do jogo, ó. Realmente é fantástico. Eu acho um jogo mais a fuder que eu já joguei, tá louco. Porque o jogo te dá uma imersão, assim, tu tá num mundo que tu não conhece, o teu amor morre. Ou, sei lá, tu não sabe o que aconteceu com ela. Tu leva ela no templo, o que é, né? O que faz um homem por uma mulher? Ele vai matar todos os defensores da Terra. Mas tu não sabe ainda, né? Isso que é foda. Tu não sabe, tu tá lá no jogo e... O Dorbun lá fala, né? Sim, ele fala, tu quer reviver a tua mulher, tu vai tem que matar esses colossos, esses, né? Esses colossos, né? E tu, ok, vou matar. Tu não sabe, beleza? TV Colossa, precisa. Por ela eu faço qualquer coisa. Sim, tipo, por sabe? Ela, é por meu amor, eu faço qualquer por coisa. Por amor eu faço qualquer coisa, sabe? E tu vai lá e daí tu chega no oitavo, eu não lembro qual que aparece uns homens, uns cavaleiros. Ah, é o décimo. Você lembra, cara? É por aí. Eles falam, porra, o cara tá destruindo a harmonia do planeta, destruindo esses colossos. É, eles falam. Tá acabando com o planeta, sabe? Somos defensores do planeta. Pra reviver uma mulher. A história realmente é foda. Vai, é foda, pra reviver uma mulher, velho. Sim. Tipo, é o Chloe faz isso pela Ares. Frajola pela Ju. Tá, vamos parar, vamos parar. Mas não é nem disso que eu estou falando. No final, no, antes de chegar no último Colosse, o teu amigo, o fiel escudeiro... Bah, o meu! De todo o jogo que não, te leva não para fala, lugares. Meu. Que até o meu pai disse, eu não acredito. O meu pai disse, saca? Muito triste, jogo inteiro, meu. Muito tu não triste. Tem como pular, porque a ponta quebra, se não me engano. Faz tempo a ponta que eu quebra, a ponta quebra. E aí tu vai ter que saltar, né? Só que tu não consegue saltar com o personagem. Tu vai ter que ir com o cavalo, né? O Aegro. É uma fêmea. Cara. Assim, eles estão atravessando a ponte, e a ponte começa a quebrar. Daí, e a égua pega e te joga. Ela te empurra e ela vai. Ela empurra ele e ela cai, velho. Boa, meu. E o Wander, olha. Agro! E ela cai lá no rio, saca? Não, realmente que eu não joguei o jogo, né? Joguei até o primeiro chefão. Eu sei que eu tive que abaixar esse vídeo, olhar esse vídeo da morte, porque vários sites que eu entrei dizem que foi uma das cenas mais tristes. Meu, que é tem. Triste pra caramba. É triste. Sabe por que ficou marcada essa cena? Podem rir de mim à vontade. Vocês lembram daquele filme, A História Sem Fim? Sim. Que tinha o cavalo que morria afogado no lodo? Uhum. Ah, tomando cu. Cavalo do Atreio. Vai, muito triste aquilo lá do cavalo, lembra até? Tá louco, não vejo. Ou do História Sem Fim, eu fiquei triste também. Claro, e ele claro. Fica puxando o cavalo não vem, velho. Então, qualquer bicho que morre, saca? Mas ainda no jogo, pensa, quem a gente diz no jogo é um amigo, né, cara? Tu imagina, matou tu tá com 12 colossos, todo, né? Todo. 15, tu tá 15 colossos e o teu amigo tava sempre ali, tu chamava, ele vinha, te ajudava e ele morre. Tu ia no inferno, agro, ele vinha. Ela volta. É. Não gostei. No final do jogo ela volta. Como ela volta? É, porque assim, ela cai na água, saca? Ela cai na água. Sim, tu pensa, morreu. Sabe? É, tinha um rio lá embaixo. É a única falha do jogo, eu acho, é que ela volta. Não precisava, acho, não precisava voltar. Volta? Sim, não precisava voltar, não, sabe? É que assim, ó, tipo... Eu acho que ia ficar muito mais dramático. Final do jogo. Calma. Viver a vida Aline Moraes não morre. Por quê? Ia ser muito mais dramático se ela morresse, cara. Não, mas eu acho, tipo assim, o momento que ela volta... Não, achava que tinha morrido. Citação de Mateus Quez, viver a vida. TV Globo. Aline Moraes não morre. O último episódio esperando, alguém vai morrer. É. Nasceu James, o James vai morrer. Alguém vai cair, sabe? No final. Saga é o canon. É eu acho que dá muito mais carga dramática. Atenção, spoiler total do Shadow of Colossus agora. Quando ele volta pro templo, que ele tá completamente Dark Side, o Wander completamente Dark Side, ele vira o demônio e ele caça os caras, saca? Lembra que tu vai atrás dos caras? Sim. Pisando, tu fica gigante, tu sai matando os carinhas, saca? E aí então o chefe lá, o Lord Demon, que é o chefe da. A seita que cuidava do templo lá, dos colossos, ele joga aquela espada lá naquele fosso e começa a te sugar, né? Ele suga toda a tua coisa ruim, assim, a coisa do demônio lá. E aí tu tem a jogabilidade e tu tenta se agarrar pra se salvar e tu não consegue, sabe? E tu cai no negócio lá. Você foi. Aí a mulher ressuscita e aí depois ela, a mulher que tu amava, ressuscita. E aí ela levanta e o Agro tá subindo a escadinha com uma perna quebrada, sabe? E aí, tipo, é o único contato que ela tem contigo é com a tua égua, com o cavalo, saca? E tu não consegue nunca mais vê-la, tipo. Isso aí é muito foda, assim, porque a única ligação que tem é o cavalo, saca? E é triste, porque o cara, o principal, morre, né? Ah, é muito triste o jogo, porque depois os caras quebram a ponte e ela fica presa lá com o cavalo, saca? É muito foda. Ela não consegue voltar. Não, ela não volta, ela fica lá, ela fica lá muito foda. O Rodrigo pensou que não tinha pessoas no mundo, tu lembra? Você, mas sou eu, o cavalo! É verdade, mas não, é que... Mas é que é uma terra proibida, é afastada. É tipo a ilha de Lost. É o esquema assim, a península de Lost. Vamos relembrar junto, Rodrigo, porque essa sexta-feira passada, deixa eu ver a data. É, foi 21. Tá. Sexta-feira, dia 21, né? Esse caso só tinha acontecido na época de Super NES, lá em 95, com meu irmão. E por coincidência comigo aconteceu alguns meses atrás com o Kies. Que nós vamos jogar a partida, a jogatina na casa do nosso amigo Toons, né? Mortal Kombat 3. E claro, né? O cara com alta pilha da gurizada, eu tava com o controle já. Eu tinha dado uma rodada, né? Ficada. Sim, sim. Frajola pegou o controle e tá derrotando todo mundo. Cheguei no Rodrigo, né? Tu com o Cyrax e eu com o Niptolong. A primeira vez eu ganhei de ti, né? Foi normal, sim, né? Normal. Nessa segunda rodada... Por favor, deixa eu contar. Para. Segunda rodada, eu tomei um pau de Frajola, pau no cu. Tomei um pau, não sei o quê. Comecei a apelar com o Nightwolf. Só que, sabe aquela corrida? Eu dava 3, 4 corridas. O Frajola nem se mexia, o Frajola levantava e dava uma machadada. Nessa apelação, Lanzoni wins. Flowers, victory. E a gurizada... Não, mas pera aí, o primeiro round eu tinha ganhado. Sim. Normal. E o segundo, eu dei Flowers Victory pro Frajola. Frajola, com a fúria de Kratos. Todo mundo tirando comigo, né? Tô tirando com o Frajola. Eu comecei dando uns golpes e prendi ele na parede. E a pilha aumentando o pesado. Não, não, não, não. E eu consegui devolver o Flowers Victory. Boa. Frajola me devolveu o Flowers Victory. Tomou no cu. Relembrando uma vez que... Lembra que tu tava ganhando todo mundo no Mortal? E tu me deu um Flowers Victor e tu começou... Perdeu aqui, ó, Flowers! Aqui, Flowers! E eu te devolvi o Flowers e todo mundo começou a pedir... Que esse? Tu deixou ele ganhar, né? E não, que assim, esse? Ó, no caro, quando eu fui levar ele pra casa... Quando eu fui levar tu pra casa, ainda cheguei e te perguntei... Tu deixou ou não deixou, Rodrigo? Eu falei, não deixei. Pior que não deixei. O cara ganhou mesmo, que merda. Ele deu Flowers, já tava na pinha, já... Meu Deus. Que falaremos, pilha. Né? O Lanzoni joga mal pra caralho, Mortal, cara. Porra. Eu te dei uma melhorada. Que pilha. Dei uma melhorada. Júlia, agora acho que terminar o cast, talvez. Não, nem é tão emocionante assim. Mas pra ti é. Mas é pra mim é. Então. Vou abrir meu coração. 97 era o ano. Miss Portugal 97 no Dragon Ball. Nosso querido Valmor trouxe para nós o lançamento da época The King of Fighters 97. Ah, de novo essa história, vai. De novo essa história. Eu sou muito previsível. Enfim, nós ouvia falar, porque no 97 o chefão vai ser o Orochi próprio. Eu vamos ver como é que é esse puto. O Matheus não aguenta mais ouvir a história. Mas porra, eu falei que era esses aí. E aí chegou. Vamos ver como é que é. Enfrentamos os três lords lá, o Orochi lá, uns caras mais foda do mundo. Yori Orochi, Leon Orochi. Tá, e como é que é o cara? Aí chega o Chris, o personagem. Sim, mas ele? Aí explode, arranca fora tudo. Lá do mundo. E o cara vira o Orochi. Que personagem foda, que design foda, que golpes foda. Principalmente porque as falas dele, né? Era uma fala, uma língua muito estranha. É, e eu tinha visto um filme na época que tinha uns anjos, né? E os anjos falavam exatamente o mesmo estilo, sabe? E enfim, Orochi, a primeira vez que eu vi Orochi, ele é o demônio, ele é o cara. Os especial do Orochi, as falas do Orochi. Enfim, é emoção. Melhor chefão do mundo. Infelizmente, ele não é um personagem jogável, né? Só com GameShark. Frajolas GameShark. Infelizmente, não querendo respeitar essa história, mas tá puxado. Pois é, né? Mas é, eu contei 30 vezes já. Momento inesquecível também foi o lançamento do Dreamcast, cara. Eu lembro na época. A primeira vez que eu joguei o Dreamcast na Maré Vermelha. Essa é rapidinha. Emoção mesmo foi quando eu vi numa revista: Dreamcast não vai mais ser fabricado. Sega vai se dedicar somente à produção de jogos. Puta, só larguei a revista no chão do banheiro, me ajoelhei e disse: não! E diarreia! Shitsunami. Eu não sei, eu, em respeito à novidade, não citei em nenhum momento o God of War 3 aqui, em respeito a todo mundo. Acho bom mesmo. Fica a dica. Quinto finaleiro, então, marcante para todos, acho eu. É. Jogatinas de GoldenEye e Pefedar no final. Que coisa melhor do que jogar qualquer coisa. É. Todos os videogames possíveis, todos os jogos de luta possíveis. Todos os jogos do mundo, fala isso aqui, esse. Então tá, um cast bem... emocionante. Emocionante. Bem papo, né? Bem conversa de amigos, né? É, um papo de bar. O papo saudável. Virtual. Muito bom relembrar esses momentos. Muito bom. Mandem seus momentos, relembrem com nós, comentem no post aí momentos de alguém que vocês gostaram, não gostaram. Pulem os spoilers ou não. Sim. É isso, né? Aceitem. ADD todo mundo aí, então. Abaio. teve um momento trágico que me tira até hoje, que é a mordida na caixa. Que eu nem lembrava. Esse sim que é momento marcante. É o momento Game Shark. Não é que me marca, mas marcou os outros, né? Porque sempre me tira. Que no caso eu perdi no Pro Evolution, né? Deixa eu te lembrar. Deixa eu que eu te lembre. Perdeu no Pro Evolution 6-0 pro Minduim. Pronto. Quero esquecer isso, mas vocês não deixam. Joga com o Brasil, porque só joga com o Brasil. Joga com o Brasil. E com o Grêmio no Game Shark. Editado! Pau no cu. Eu era bom no Ronaldinho Soccer, o resto não interessa.